ovelhas da mata chega assim a morar. Vou descobrir o que me faz sentir. Meu caçador de mim. Nada temer, se não correr da luta. Nada fazer, se não esquecer. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Vou descobrir. Eu caçador.